160-3305. Então, 3305, sente, aguarde para a transferência. Pode ser na proa do Romeu Fox 08, que é essa proa mesmo? Então, 3305, aguarde, iremos coordenar com o centro. Não, não tem problema não, é já essa proa, 054. Então, 3305, autorizado para o Romeu Fox 018, semicentro Recife, na frequência 12545, alterna 12685. Vou chamar, 2545, 2685 também. Total, acabei de receber seu plano aqui, pronto, cópia. Positivo. Primeiro, eu vi aqui, que preencheu no plano de voo. Alfa Zulu 10, Sprint, Alfa Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto 13, direto ao final. Ok, então estou autorizado Guarulhos 320, primeira deviança lá uniforme Zulu 16, decola da pista 10, saída da El Leda, pós Leda Bridge, após Bridge segue a aerovia. Controle 120.8, transporte é 5524. 320 aprovado com o fato de plano, decolando da 10, curva à direita, vai com o professor da El Leda Bridge, 120.8 é o controle, 5524 no transporte, controle total 9908. Correto, total 9908, aerovia uniforme Zulu 16, confirmando, pronto para o push. Positivo, é, confirmando a Zulu 16. Correto, pushback acionamento autorizado, chame para o táxi. Autorizado para o total táxi, total 9908. Trip 5216, chame centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. .45, caso falhe 12685, Recife, trip 5216, obrigado, boa noite, bom trabalho. Boa. .224, autorizado Aracaju. Copia 190, aguardo 230. Copia 190, 190, decola da pista 10, saída Pucca, Jama, após Jama direto. Controle 120, décima 8, transponda 55 no 4. 190 para Aracaju, decolando da pista 10, saída Pucca, Jama, após Jama direto. Controle 120, décima 8, transponda 55 no 4, Oxenia 6224. Na 6224, que esteja aumento correto, sem parar, puxa o bag estacionamento. Chamará para puxa o estacionamento, que não é na 6224. Charlie Alfa, ação da indicação, autorizada a chegada Aman, reporte para a descida. Ciente, disponível de voo 050, Mike Charlie Alfa. Salvador, total 9908, está pronto para o táxi. Nós estamos com 3 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia alterna, Galeão. Na 08, táxi ainda reporte no ponto de espera, pronto, ajuste 1018. 1018, tem livre táxi, vai reportar no ponto de espera, da 10, total 9908. 9908, aproximando-se do ponto de espera da 10, pronto. 9908, além decola, pista 10, vento sem grávida. Tem nivelamento de decolagem da 10, total 9908. Total 9908, decolou aos 48, chame 120, décimo 8, controle, bom voo. 1208, prato. Total 9908, decolando sem escuta. Total 9908, contato radar, saída da El, suba e mantenha nível de voo 320. Saída 0, precisa pode da El? Autorizado da El, total 9908. É, confirmado, pode ir lenta, autoriza? Autorizado da El, total 9908. Da El, gente. voador Mike Bravo Uniforme na escuta? Sim, Mike Bravo Uniforme, prossiga. Bravo e Uniforme se encontra na posição Fing 8, solicita autorização de reboque para a posição 12. Infraero sente. Sente autorizado, back reboque, informe ao término, Mike Bravo. Bravo Uniforme. Total 9908, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 133-25. 1251, alterna 135. Mike Charlie Alpha, desça para 2000 pés, ajuste no 08. 2000, no 08, Mike Charlie Alpha. Salvador, mais uma noite, é o Gol 1805, com a informação de área. Gol 1805, autorizada a chegada a Mari, desce para o nível de voo 050. Chegada a Mari, 050, desce Gol 1805, obrigado. Web 5809, autorizada a chegada a Mari, desse para o nível de voo 060. Mari 060, 5809. Salvador Mike Bravo Uniforme, informa o final do reporte. Muito obrigado. Tenente Mike Bravo Uniforme, boa noite. Passando lá na centena, reduzindo para 2.09, o gol 1805. Gol no 805, sim.